ZYJ778, 540 kHz. Rádio Mirador de Rio do Sul. 10.000 watts de potência. Música, notícia, esportes e prestação de serviços. Mirador, uma voz forte em Santa Catarina. Relembrar os bons tempos da música raiz, direto do Estúdio Rural, está no ar, Sertanejo do Vale. Alô, Alto Vale! Alô, minha gente amada, nosso povo querido, nosso muito bom dia. Nós estamos novamente aí começando o programa Sertanejo do Vale. É isso. Mas aí, estamos, né? Aí agora já são 5 horas e 2 minutos. A gente aqui agradece aí a direção da Mirador, parabeniza também por esses 75 anos no ar da M, né? 540. Parece que o som tá limpo, tá tudo beleza. É, e hoje canta aqui com a gente o Zé Nardelli, o Inácio, e também o Virmar Torres e o Pinheirinho. Edmar, bom dia. Beleza, Osni, aquele abraço, bom dia pra ti, pros ouvintes, né? Os ouvintes sintonizados, nosso Mirador. Então estamos aí, claro. Estamos aí fazendo companhia até as 8 horas aqui no Sertanejão do Vale. Manhã com garoa, garoa não é novidade, né? Eu acho que até garoa a noite inteira. É, não é novidade. O cara falou que não é garoa, isso é chuvisca. Chuvisca. Então tá bom, isso aí. Então, estamos aí na luta, estamos aí no trabalho mais uma vez, graças a Deus, fazendo companhia para os amigos ouvintes que sintonizam com a gente. Nosso abraço, nosso bom dia a todos. Amanhã é de especial de domingão, então, nós estamos aí. Então a gente começa com música. Olha o sertanejo do vale, né? Mas tem que botar ela no ar. Agora são 5 horas e 6 minutos, 5 e 6, Rádio Mirador e o programa Sertanejo do Vale. Eita, beleza, né? Lembrando você que no segundo domingo de novembro nós temos aí o sétimo encontro sertanejo, né? Sétimo encontro sertanejo, 21 anos de programa Sertanejo do Vale e aquele costelaço fogo de chão, tá? E você, então, é o nosso convidado para participar com a gente aqui no segundo domingo de novembro, tá bom? Isso aí, a gente vai prosseguindo aqui. Os Nardelinhos são os, como é que é, os pequenos grandes, né? Os pequenos grandes, Nardelli. É, pequeno grande. Não são fracos, né? Tem, então, tá. tem dupla, tem grande dupla e tem dupla pequena, né? É, gente boa. Então tá bom, a gente vai prosseguindo aqui, lembrando que as participações no 3531... 2131 para você mandar a sua mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp. A gente atende todo mundo com muito carinho, com certeza, né? Já temos participação aqui, depois a gente vai colocar no ar aí os pedidos, beleza? Então vamos prosseguindo aqui com música. Sertanejo do Vale. ZYJ 778, 540 kHz, Rádio Mirador de Rio do Sul, 10.000 watts de potência. Música, notícia, esportes e prestação de serviços. Mirador, uma voz forte em Santa Catarina.